esse é mais um Sanz que tá na boca da galera. Portal do Arrocha. Tá legal, a gente brigou, você chorou, estamos de mal. Mas isso é coisa que acontece com todo casal que se ama, se adora e não quer mais sofrer. Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu. Se um dia você errou e hoje fui eu, então deixa a chama do orgulho se apagar. E desfaz essas malas, desfaz essas malas. Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar e fazer amor chorando. E fazer amor chorando. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Podemos como ser perfeitos, a gente vive brigando. E depois de tanta briga, a gente faz amor chorando. A gente faz amor chorando. William Lima. Tá legal, a gente brigou, você chorou, estamos de mal. Mas isso é coisa que acontece com todo casal que se ama, se adora e não quer mais sofrer. Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu. Se um dia você errou e hoje fui eu, então deixa a chama do orgulho se apagar. E desfaz essas malas, desfaz essas malas. Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar e fazer amor chorando. E pra fazer amor chorando. Quero ver todo mundo cantando assim, vai, vai. Podemos como ser perfeitos, a gente vive brigando. E depois de tanta briga, a gente faz amor chorando. A gente faz amor chorando. Pra gente se amar e fazer amor chorando. A gente faz amor chorando. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.